Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM, ou você que está nos acompanhando nas gravações disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual, ou aqueles que nos acompanham nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, ou então através da nossa página e do nosso grupo da Levir no Facebook. Sejam todos bem-vindos aos nossos estudos do programa Lux Esotérica, trazendo sempre temas da espiritualidade, do ocultismo e principalmente da teosofia, a grande doutrina dos mestres, dos adeptos da grande fraternidade, da compaixão e da sabedoria que rege os destinos ocultos desse planeta, ouvintes, e que periodicamente mandam seus discípulos ao mundo pregarem aquelas verdades perenes que todos nós, ouvintes, precisamos conhecê-las e aplicá-las na nossa vida para nos tornarmos seres mais integrados conosco mesmo e trazendo, ouvintes, a realidade, aquela vivência, aquela experiência de uma vida espiritual na nossa coletividade, até o dia em que realmente nós tenhamos uma civilização marcadamente governada pela espiritualidade. Ouvintes, é esse o objetivo final e vamos dar continuidade no dia de hoje aos nossos estudos do livro Fundamentos de Teosofia, de Gina Rajadasa, que nós naturalmente muito recomendamos a toda a nossa audiência por ser um livro introdutório à teosofia. Mas já no dia de ontem e continuando no dia de hoje, estamos falando sobre os temas do 15º capítulo do livro de Gina Rajadasa, que nos está falando sobre a senda do discipulado. Então, vale uma recapitulação breve do que nós dissemos ontem, ouvintes, de que a nossa vida, ouvintes, enquanto seres espirituais, ao contrário do que nós percebemos, ouvintes, naturalmente pelas fontes de informação do mundo, que nos fazem querer compreender que nós somos seres materiais, que dependemos dos objetos, das coisas desse mundo, as doutrinas esotéricas, espirituais, a filosofia oriental, nas suas vertentes espirituais, nos dizem, ouvintes, e é essa a nossa compreensão, que nós realmente somos seres espirituais passando um período de aprendizado aqui na Terra e que periodicamente nós retornamos à vida material e, ao invés de sermos um corpo que tem uma alma, em verdade, ouvintes, nós somos uma alma que periodicamente provoca o surgimento do corpo aqui na matéria. Nós somos emissários das nossas almas e da nossa chispa divina, que é a origem de todo esse processo. E o grande objetivo, ouvintes, da nossa alma, pois a alma é o princípio imortal, ouvintes, que tem na sua memória todas as experiências das vidas pregressas, tanto as humanas quanto as animais e até dos reinos anteriores a isso. A nossa alma, ouvintes, ela almeja atingir um aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento do estágio humano. E a nossa alma, acima de tudo, deseja retornar à sua fonte, assim como naquela parábola do filho pródigo. A alma humana deseja retornar a Deus e cumprindo, ouvintes, aquela profecia de que a terra, o pó, volta à sua origem, a terra, a nossa mãe material. E a alma retornará finalmente a Deus para dar conta dos talentos que ela recebeu e para, obviamente, se juntar à hierarquia espiritual a qual nós pertencemos. Enquanto esse processo não termina, e nós alencamos no dia de ontem que simbolicamente Helena Petrovna Blavatsky, que é a grande emissária teosófica dos Mahatmas, disse que simbolicamente são 777 vidas necessárias para cumprir esse programa, ouvintes, essa peregrinação obrigatória pela matéria, e que finalmente, ouvintes, só nas últimas 77 vidas é que a pessoa começa a atinar com o que realmente é viver aqui na Terra. Nas últimas 70 vidas a pessoa entra realmente no trilho, passa a ser um ser mais harmônico, uma pessoa com características mais elevadas, com mais caráter, procura estudar, procura ser um melhor cidadão, ser honesto, cumpridor das leis, e assim, ouvintes, o indivíduo eleva a sua consciência, vai formalizando o crescimento do seu corpo astral, do seu corpo mental, e finalmente, ouvintes, chega no topo desse processo, que são as sete últimas encarnações, que são conhecidas como o caminho. Ou seja, não que as outras 770 vidas não tenham sido um percurso, na verdade foi uma longa jornada, mas que vai culminar, ouvintes, com a escalada da montanha da sabedoria. E falamos também ontem que, também simbolicamente, há velocidades diferentes com as quais as pessoas sobem essa montanha, ouvintes, sendo que os mestres estão lá no topo da montanha da sabedoria. Então há aqueles que estão ainda no vale da vida e não estão nem enxergando que a montanha existe. Há aqueles que já começaram a subir a montanha, mas por um plano inclinado muito suave. São as pessoas que são religiosas, que são pessoas éticas, que têm uma filosofia espiritual e já pensam na vida espiritual, já pensam na salvação, têm a sua devoção pelos mestres e assim já vão seguindo um caminho naquela montanha, ouvintes. Há aqueles que fazem esforços maiores, estudando, buscando conhecer o ser humano e já sobem com uma velocidade maior. Mas há, ouvintes, aqueles que realmente se transformam nos verdadeiros atletas espirituais, os alpinistas da montanha da sabedoria, que são aqueles que buscam ser discípulos diretos dos mestres de sabedoria. Então, estes buscam a senda do discipulado. São pessoas que buscam ser discípulas dos mestres, não mais tendo eles como mitos, como santos para quem se deve rezar, se deve orar, mas sim compreendendo que os mestres são homens como nós, apesar de serem totalmente aperfeiçoados, e os mestres que estão conosco são totalmente dedicados a auxiliar a humanidade a evoluir, e eles aceitam discípulos, ouvintes, e então a Jinarajadasa nos colocou que essa aproximação aos mestres para aquelas sete últimas encarnações, parte de uma condição de um ser humano, que é o que Jinaraja Dasa, que Leadbeater, chama de homem de ideais, né? Até que finalmente, se preparando, e como diz a tradição, quando o discípulo está pronto, o mestre finalmente aparece, então este indivíduo encontra com o seu mestre e passa a ser colocado em provação. E finalizamos o trabalho de ontem dizendo que a maior parte dessa provação, ouvintes, é enfrentar o reajuste do próprio karma, pois se o indivíduo deseja terminar o estágio humano em apenas tão poucas vidas, naturalmente ele deverá saldar todos os seus débitos kármicos, aquilo que os anjos cuidadosamente dispõem, apenas uma parcela do karma que o indivíduo tem para pagar, né? Em cada vida, o indivíduo se predispõe a realmente aceitar que essa dívida venha consolidada, por assim dizer, em algumas poucas encarnações. O que por si só já causa uma série de tribulações na vida do indivíduo, não porque o mestre esteja causando isso na vida dele, mas sim porque nós mesmos é que plantamos essas energias no passado, e mais cedo ou mais tarde nós teríamos que enfrentá-las. Então, a partir daqui, nós prosseguimos, ouvintes, e Jinaraja Dasa nos diz aqui nesse 15º capítulo do seu livro: a provação do discípulo consiste em testá-lo para ver até onde ele pode suportar os choques do seu karma sem diminuir seu altruísmo. Apesar do fato de que sua vida se torna mais desprovida daquelas satisfações e deleites que, para a maioria dos seres humanos, fazem a vida valer a pena, ele também é testado para verificar se, enquanto trabalhador, se adapta suficientemente para ser um trabalhador no plano do mestre. Pois cada mestre de sabedoria é o centro de um grande número de atividades que ele, né, o mestre, empreendeu com o intuito de contribuir para o plano de Deus, do Verbo Criador. Por isso, um aspirante é posto em provação menos para obter conhecimento do mestre, mas sim para treinar e ser um aprendiz que ajude o mestre no seu trabalho. Portanto, o discípulo em provação tem que estar preparado, se for necessário, a mudar seus métodos de trabalho para adaptar-se aos do mestre. Deve estar pronto a cooperar com seus colegas aprendizes, e de todas as maneiras tem que provar que para ele o ideal de trabalho é mais importante do que a sua satisfação pessoal como trabalhador. Quando um mestre aceita um aspirante como discípulo em provação, geralmente é com a expectativa de apresentá-lo à iniciação ainda naquela vida. Contudo, o fato de um mestre tê-lo aceito não implica que esse discípulo será bem sucedido. Ele tem um direito kármico de receber uma oportunidade, mas depende dele o que vai fazer dessa oportunidade. Se levar o assunto a sério e consentir em ser guiado pelos discípulos mais adiantados de seu mestre, terá mais probabilidade de sucesso do que de fracasso. É, ouvintes, a vida do discípulo é uma vida realmente complicada, porque tendo se apresentado para o seu mestre. Como um candidato à iniciação, ele fica ciente que ele está planejando esgotar o seu karma, e a aprovação do discípulo é basicamente o reconhecimento dessas dívidas kármicas que ele tinha. E principalmente, ouvintes, é muito importante enfatizar esse ponto: os mestres não aceitam discípulos para que isso seja um mérito pessoal da pessoa. O que os mestres querem não é indivíduos que estão procurando por medalhas, por condecorações, por títulos, né, espirituais, né, que infelizmente estão aí à venda no mercado por pessoas que realmente enganam as pessoas, oferecendo iniciações nos mistérios menores por preços às vezes escorchantes. O que o mestre deseja, ouvintes, é que o discípulo seja útil para o bem da humanidade. Então, a única forma de se aproximar realmente de um mestre de sabedoria é se tornando um indivíduo útil para o semelhante. Não mais buscando para si, mas sim buscando sempre para o próximo. Buscando elevar aqueles que estão à nossa volta, na família, entre as amizades, na comunidade, no município, no estado, e se o indivíduo puder até a nível nacional, a nível internacional, que essa pessoa seja útil para os propósitos daquele mestre de sabedoria que tem planejamento de médio e longo prazo para realmente o aperfeiçoamento da humanidade. Aquelas pessoas que são egoístas e que acreditam que poderão se aproximar dos mestres para simplesmente dizer: eu conheço o mestre, ou eu estive com o mestre, ou eu sou o discípulo do mestre, né? Só pelo começo da frase, quando o indivíduo começa o seu discurso com a palavra eu, ouvintes, já começou tudo errado. Eu já tive a oportunidade de apreciar, ouvintes, pessoas assim, que começam todas as suas frases com a primeira pessoa do singular, e a única coisa que essa pessoa ganhou de um mestre foi a recomendação de que ela passasse uns 6 meses sem usar a palavra eu, porque se ela está tão fixada no seu próprio eu, no seu próprio progresso, apesar até dele poder estar acontecendo, essa pessoa está mal preparada, mal motivada, mal direcionada para seguir realmente o caminho. Porque o egoísmo da pessoa, ouvintes, pode se transferir também para a sua busca espiritual. Espiritualidade e egoidade, ouvintes, são duas coisas completamente opostas, que vão para sentidos diferentes desse mesmo caminho. E por isso que nós falamos também ontem da lamentável, mas realmente existente, senda da aniquilação, quando o indivíduo, já até tendo conhecimentos esotéricos, conhecimentos espirituais, a pessoa prefere, ouvinte, se fechar em si mesma e seguir o caminho do egoísmo absoluto, e se tornar um mago negro que só pensa em si mesmo e servir a todos os propósitos maléficos, que ela acaba sendo até vítima, né, da própria lei kármica, que indica que as pessoas têm karmas negativos a serem resgatados, e quem se propõe a praticar o mal também recebe energias do universo, porque as pessoas têm coisas ruins a receberem. Na natureza existem forças que nós poderíamos chamar de negativas, de involutivas. Então, ouvintes, se o indivíduo está focado em si mesmo apenas, né, ela não pode seguir esse caminho. É por isso que o mestre faz a imagem viva do indivíduo que nós mencionamos no programa de ontem, uma forma pensamento com matéria astral e mental que fica ligada com a aura daquele aspirante, e aí o mestre avalia o que acontece dioturnamente com aquela aura, o quanto de egoísmo, de altruísmo existe no indivíduo, e conforme os sofrimentos kármicos acabam vindo, né, das mais diversas formas, na forma da doença, na forma do abandono, na forma da inadequação com o meio, né? O verdadeiro discípulo normalmente fica à margem da sociedade, como bem disse Krishnamurti, aquela pessoa que é bem adaptada com esse mundo maluco que nós vivemos, na verdade, ouvintes, não vive uma vida saudável, porque a verdadeira vida espiritual não pode jamais estar harmonizada com essa vida totalmente materializada e banalizada que nós temos nos dias de hoje. Por isso que, antes de fazer as provações finais, né, o mestre então observa e coloca o seu discípulo em contato até com essas pessoas negativas, para ver qual é a reação que esse indivíduo vai ter. Mas há pessoas que têm, ouvintes, merecimento kármico, né? Então, nos fala aqui Gina Rajadasa de que, para o indivíduo progredir nesse caminho, ela tem que se aperfeiçoar naquelas virtudes que estão ali dispostas no livro Aos Pés do Mestre, que nós fizemos uma série de programas aqui a respeito do conteúdo desse livro, que nada mais são do que as instruções da Raja Yoga, dos Yoga Sutras de Patanjali, mas que foram traduzidas, né, pelo Mestre Kutumi com o seu discípulo Krishnamurti, que são, né, o desenvolvimento do discernimento, da ausência de desejos, as 6 condutas que são necessárias, o autocontrole mental, o autocontrole nas ações, a tolerância, o contentamento, a concentração da mente e a confiança. E finalmente, coroando essas virtudes que são necessárias, o amor. Porque, como bem disse o apóstolo Paulo, se não houver amor, ouvintes, não adianta nem sequer falar a língua dos anjos, porque o amor é o sentimento fundamental que vai ser o combustível para a subida espiritual, né, do ser humano. Então, Gina Rajadasa recomenda muito o estudo do livro Aos Pés do Mestre, nós, obviamente, recomendamos também. Mas nos diz aqui Gina Rajadasa: quando aceito, o discípulo ganha o direito de uma experiência mística que é de grande inspiração para o seu trabalho. Sempre que surge algum problema que ele não consegue decidir com base em sua experiência, pode esse discípulo testar sua avaliação do assunto comparando-a com a do mestre. Isso é feito elevando, por um momento, sua consciência até tocar a borda da consciência de seu mestre. se ele puder libertar-se dos preconceitos de sua personalidade e souber como proteger-se contra as idiosincrasias de seu temperamento, tal possibilidade de testar seu julgamento pelo critério do mestre é um dos maiores privilégios que o discípulo pode obter na sua vida. Ela o capacita a distinguir o mais útil do menos útil, e o que mais ajuda do que menos ajuda, no seu trabalho por todos os seres humanos em nome de seus mestres, ou do seu mestre. É, ouvintes, o privilégio de estar ligado à aura do mestre é poder compartilhar com ele da sua sabedoria e da sua avaliação dos assuntos que às vezes deixam realmente o discípulo numa sinuca de bico, ou seja, sem muita possibilidade de escapar dos dilemas, mas a consciência do mestre fica à disposição do discípulo, que pode consultar então a aura do mestre. E arremata aqui Jinaraja Dasa: há alguns discípulos em provação que abreviam para apenas um ano ou mesmo menos os habituais 7 anos entre o início da provação e a aceitação. Mas são poucas essas almas afortunadas, pois significa que, quando entram em provação, já vêm com um grande karma acumulado de serviço, que lhes dá a força e as oportunidades que outros não ganharam. O tempo do intervalo entre os diversos estágios na senda probacionária depende da iniciativa e das capacidades do discípulo. Se ele for enérgico e determinado, pode superar obstáculo após obstáculo e entrar na senda rapidamente. Se, ao contrário, deixar as oportunidades passarem, pode permanecer décadas em um estágio antes de alcançar o próximo. Todos os discípulos, sem distinção, recebem a inspiração do mestre, mas cada um a assimila de acordo com a sua capacidade. E isso é uma verdade, ouvintes. Há pessoas que já foram discípulas do mestre em outras encarnações, e quando ouvem esses assuntos ficam completamente fascinadas e impulsionadas a voltar ao caminho que elas sentem que já participaram. Então, pessoas como Blavatsky, como Annie Besant e tantos outros, quase que instantaneamente, ao tomar conhecimento desses assuntos, já buscam a iniciação. E foi o caso também de Charles Leadbeater, que depois de conhecer Madame Blavatsky, de se tornar membro da Sociedade Teosófica e ficar sabendo que haviam mestres que aceitavam discípulos, ele pediu a Madame Blavatsky que encaminhasse a um dos mestres, né, ao mestre Kutumi muito especificamente, um pedido seu para que ele fosse aceito discípulo. E rapidamente Madame Blavatsky trouxe uma carta do mestre Kutumi aceitando como seu Shela, ou seja, como seu discípulo, a Charles Leadbeater. E no mesmo dia ele recebeu uma segunda correspondência, já indicando ele que fosse para a Índia com Madame Blavatsky para se integrar ao trabalho da divulgação dessa mensagem dos mestres. Então, isso, ouvintes, é prova do merecimento kármico. Tantos que têm uma devoção tão grande pelos mestres e nunca tiveram ainda um contato, mas alguém que já tem o merecimento pode receber num único dia duas cartas, duas mensagens de um mestre de sabedoria. A primeira, o aceitando como discípulo.

Sim, amigos ouvintes, retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo durante todo o dia aqui a Rádio Esotérica FM, muito boa música, a música da nova era, mas aqui às noites, sempre às 21h, estamos aqui com o programa Lux Esotérica, com a sabedoria para a sua alma, ouvintes, e agradecemos muitíssimo seu apoio, seu patrocínio, a sua audiência que nos deixa muito felizes por estarmos sendo úteis à sua busca espiritual. Já estamos aí nos aproximando do programa número 500. Ouvintes, são quase 500 noites de trabalho, de estudos, e isso foi oferecido realmente a glória da alma humana, que é a verdadeira luz, ouvintes, é o receptáculo da luz esotérica que brilha no coração de cada um de nós. Então, agradecendo essa oportunidade, voltamos para nós finalizarmos esse estudo, ouvintes, falando sobre esses níveis sublimes, ouvintes, daquela pessoa que está chegando nas suas últimas 7 encarnações e finalmente recebendo um contato com o mestre que vai colocar o indivíduo em provação, e quando termina a provação, ouvintes, então o indivíduo passa a ser um discípulo aceito, ou seja, o mestre passa a contar com o indivíduo como uma pessoa útil para o seu trabalho. E apesar dos mestres às vezes assignarem alguma tarefa para o seu discípulo, o próprio discípulo, ouvintes, tem que procurar da sua própria iniciativa as condições, os meios e o âmbito da abrangência da sua atuação para tornar o trabalho do mestre, que é um trabalho de aperfeiçoamento da humanidade dentro das mais diversas linhas, como o discípulo pode ser útil. Um discípulo não é útil, ouvintes, apenas como um expositor da sabedoria, como um sacerdote ou como alguém que faz uma atividade espiritual. Pode ser útil também em outros ramos de atividade, na sua empresa, no seu trabalho, na sua comunidade, fazendo política econômica, fazendo ciência, filosofia, arte, ouvintes. O trabalho dos Mahatmas não está limitado apenas a ser um instrutor. Muitas pessoas confundem isso. A pessoa pode ser útil ao seu semelhante em qualquer circunstância, mesmo que ela só tenha os seus familiares para auxiliar. Se a pessoa se dedica com afinco e com perfeição nesse trabalho, ouvintes, não é necessário qualquer outra atividade maior. Há pessoas que têm um âmbito maior de alcance, mas o importante é ser útil, né? Então, continua Jinaraja Dasa colocando que após ter sido aceito, o indivíduo já tem um laço muito mais permanente com o mestre. Mas em cada estágio, desde a aprovação, nos diz aqui Jinaraja Dasa, desde a aprovação até a iniciação, o mestre apresenta seu discípulo formalmente ao Mahachohan, esse grande Mahatma, que é o guardião dos registros da grande hierarquia, que então lança o seu nome e posição de discípulo no seu registro das atividades da grande fraternidade. E geralmente, no estágio de filho do mestre, o discípulo é apresentado pelo seu mestre aos outros mestres da grande fraternidade branca para ser iniciado. Com isso, o mestre afirma à grande fraternidade branca que seu discípulo, devido a seus ideais e sua vida, como também ao equilíbrio entre seu bom e seu mau karma, está ele suficientemente apto a compartilhar da misteriosa vida daquele corpo excelso que é a loja dos mestres, né? Que é um corpo vivo de energia, a compartilhar da misteriosa vida daquele corpo excelso e a ser um canal de suas forças para o mundo. Além de seu próprio mestre, um segundo membro da fraternidade no grau de mestre também tem que apadrinhar o candidato. Em primeira instância, o discípulo é apresentado ao Mahashohan, que designa um dos adeptos, né, dos mestres, a atuar como hierofante iniciador. E o candidato, então, é formalmente iniciado numa cerimônia imponente. E essa cerimônia, ouvintes, em 99% dos casos, não acontece no plano físico, mas sim acontece em alguma região elevada do plano astral, aonde o indivíduo pode ser levado em seu corpo astral, junto com os outros mestres e outros discípulos. Então, as noites para os discípulos não são momentos apenas de repouso do corpo material, mas é um momento que, livre do corpo, o indivíduo pode ir até o seu mestre, e essas iniciações ocorrem, ouvintes, nos planos sutis. Então, o que ocorre naquele momento ao candidato é verdadeiramente uma iniciação, isto é, um início. É o início de uma nova fase de sua existência, na qual a personalidade se torna constantemente cada vez mais um reflexo da alma. E a própria alma começa a aproveitar os poderes da sua mônada, ou seja, da sua chispa divina. Na verdade, continua aqui Gina Rajadasa no seu livro, a alma humana é a parte mais elevada do ser humano, que é, né, a mônada. Mas a partir do momento em que a mônada criou da alma grupo animal, no momento da individualização, o corpo causal, né, que é o núcleo da alma, a centelha divina, né, pende da chama, que é a própria existência una de Deus, pelo mais tênue fio de Fohat. Ou seja, a nossa alma, ouvintes, quando se individualiza da alma animal, fica perenemente ligada por um único fio à nossa chispa divina. Apenas uma única posição de ligação está ali disponível. E é ali, naquele momento, que nós nos transformamos em humanos, porque antes nós éramos animais. E é a partir daquele instante que o ser humano é verdadeiramente trino, né? Ele se torna humano, sendo trino, como imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós passamos a ter a vontade espiritual, a intuição espiritual e a inteligência espiritual, que são reflexos da Trindade divina no ser humano. Então há uma tênue ligação entre a chispa divina e a alma. E até a hora da iniciação, a alma, embora ligada dessa maneira à mônada, não teve meios de se comunicar com o seu próprio aspecto mais elevado. Mas, na iniciação, a mônada, a chispa divina, chamada pelo Hierofante. Hierofante, que é o iniciador. Palavra essa, Hierofante, que quer dizer aquele que mostra a sabedoria, né? Hieros, sagrado, divino, e Phanta, que é mostrar. Hierofante é o que mostra o divino. Então, a mônada chamada pelo Hierofante desce até o plano mental abstrato, né? O plano causal, para receber os votos da iniciação. A partir desse momento, aquele que era apenas um fino fio de Forrat, essa energia solar poderosa, torna-se algo como um feixe de fios. E a alma, em vez de pender meramente como uma centelha, se torna parecida com a extremidade inferior de um funil, o funil é virado para cima, para a mônada, a chispa divina, recebendo dela vida, luz e força. A partir da iniciação, o iniciado ganha uma virilidade e um poder de resistência que não tinha antes, e ele encontra em seu próprio ser uma rocha milenar que nada pode abalar. E continua Gina Rajadasa. Após sua iniciação, o candidato é levado pelo seu mestre ou por um discípulo adiantado até o plano búdico. E isso nós já falamos aqui diversas vezes, né? Pois a experiência de uma consciência acima da consciência mental é que vai realmente fazer o indivíduo ter uma outra perspectiva da vida, de iniciar-se numa nova visão do mundo, pois o plano búdico é o plano da unidade, da conexão entre todos e tudo, né? Então, o candidato é levado até o plano búdico a fim de atuar lá em seu veículo búdico. Isso é muito importante, que é uma das necessidades porque o indivíduo tem que passar pela aprovação, pela aceitação do mestre, finalmente se transformar em filho do mestre, é a possibilidade de criar o corpo búdico a partir da energia do corpo búdico do mestre, porque nós ainda não temos, ouvintes, esse corpo búdico, esse corpo de intuição. Então isso significa que o corpo causal, que é o corpo mental abstrato, tem que ser transcendido. Agora acontece o que não havia ocorrido antes. Cada noite, quando ele deixava seu corpo para trabalhar no plano astral ou mental, seu corpo físico ou astral, um dos dois ou ambos, dependendo do caso, havia sido deixado na cama e retomado quando ele voltava. Agora ele sai do plano mental superior para ir até o plano búdico. Naturalmente deixa para trás seu corpo causal, fazendo então uma viagem búdica, né? Todo mundo fala de viagem astral, mas que tal, ouvintes, fazer uma viagem mental, abstrata, e só os iniciados é que fazem a viagem búdica no plano da intuição. Mas, então ele deixa para trás o corpo causal, em vez de permanecer junto aos corpos físico, astral e mental. Quando o discípulo do seu veículo búdico olha para o plano mental superior, vê que não existe mais um corpo causal para representá-lo. É verdade que ao retornar se encontra novamente num corpo causal, mas não é o corpo causal que ele tinha durante milhões de anos, desde o momento da individualização, e sim um corpo causal que é uma réplica daquela sua morada de longa data. É um processo, ouvintes, de troca de energias muito intenso, que realmente vão trazer consequências muito fortes para o indivíduo. Essa experiência mostra ao iniciado que ele não é o ego ou a alma, e sim algo ainda mais transcendental. Ele sabe agora de primeira mão que seu pequeníssimo eu, ao qual ele se agarrou desde o tempo, né, da sua saída do reino animal, né, do tempo da individualização, não é de modo algum o verdadeiro eu, né, com letra maiúscula, sendo apenas aquilo que com sofrimento criou para seu próprio uso e por meio do qual se propõe, à medida que seu crescimento lentamente desenvolve sua inteligência, a alcançar a vida além da individualidade. Com sua primeira experiência búdica, o iniciado também sabe, não meramente crê, como se fosse pela fé, que há uma unidade de tudo o que vive, e que as vidas, as tristezas como as alegrias, os fracassos como os sucessos de todos os seres humanos, são inseparáveis de sua própria vida. Daí em diante, seu conceito de todas as coisas será diferente. Ele não estará mais centrado no seu eu pessoal e seus interesses, e sim num eu maior, a grande órfã que é a humanidade. É isso, ouvintes, que nós temos enfatizado muito nos nossos programas, o que é realmente ser um iniciado da Grande Fraternidade Branca. Essa pessoa, ouvintes, tem que ser praticamente, obrigatoriamente, um abnegado, uma pessoa que vive para beneficiar os outros. É essa a pedra de toque que nos dá a certeza de que na nossa frente está realmente um verdadeiro homem de Deus, um homem que vive para a humanidade, porque quando o indivíduo tem essa experiência búdica, ouvintes, que é uma coisa extremamente poderosa, que deixa você fora do ar durante alguns dias, algumas semanas, quando você realmente retoma a sua vida mental, você só se preocupa com em beneficiar o seu próximo, as outras pessoas. Mesmo que você esteja trabalhando por você mesmo, ouvintes, lendo, estudando, orando, meditando, você o faz com o objetivo de se preparar para ser mais útil para a outra pessoa. E quando qualquer pessoa se aproxima desse iniciado, e nós vemos nas escrituras cristãs, por exemplo, tantos exemplos disso, como Jesus se aproximava indistintamente dos reis e dos homens poderosos, dos sacerdotes, da mesma forma ele se aproximava dos leprosos, dos doentes, das prostitutas, dos homens vis, dos criminosos, dos egoístas, dos ignorantes. Para ele não havia absolutamente nenhuma distinção no seu tratamento para com todos os seres, porque o iniciado sente que o outro é ele mesmo e que, ouvintes, quando é rompida a ilusão do eu separado, quando a grande heresia, ouvintes, da separatividade se rompe pela experiência do plano búdico, o indivíduo se transforma realmente num salvador, ou pelo menos de um beneficiador da humanidade. Nós nos transformamos em verdadeiros médicos, em enfermeiros, no grande hospital que os mestres montam para acolher, como eles mesmos dizem, a grande órfã que é a humanidade. A humanidade precisa ser curada, precisa ser tratada, precisa ser nutrida, esta criança abandonada que está por aí na escuridão, sem saber quem é o seu pai, a sua mãe e da onde virá a próxima refeição. Essa grande órfã e ferida, ouvintes, precisa ser atendida pelos grandes cirurgiões e médicos desse planeta, que são os mestres. E eles só podem fazer isso se houverem enfermeiros, médicos, pessoas trabalhando para criarem esses hospitais, essas universidades, escolas, postos de atendimento, ouvintes, para que as pessoas realmente se descubram como seres humanos, seres espirituais, que não estão abandonadas, porque nós somos todos um único ser, ouvintes. E a partir daí, tudo que vai, ouvintes, acontecer é uma questão, ouvintes, que eu vou deixar para vocês lerem no livro O Aperfeiçoamento das Cinco Grandes Iniciações, porque realmente é uma coisa que acontece paulatinamente dentro das sete encarnações que vão se suceder depois dessa grande experiência búdica que o indivíduo recebeu. Pois só então, ouvintes, é que o indivíduo é dito, como nós já falamos, ele é salvo, porque ao receber a primeira grande iniciação, o indivíduo entrou na corrente, né? Ele entrou para o número daqueles que se dedicam a salvar a humanidade da sua ignorância. E diz aqui Jinaraja Das: na iniciação, a alma entra na corrente. Essa é a antiga expressão budista que descreve a transição, a grande transição que ocorre na vida do iniciado. Ele entra na grande maré da vontade do Logos, de Deus, que determinou que nesta cadeia terrestre a maioria de nossa humanidade deve comprometer-se com seu plano antes, né, de que não seja mais possível, porque há, ouvintes, o plano de que todos nós atinjamos esse grau de mestre, mas nem todos poderão atingir simplesmente porque nós vemos que as pessoas fazem muito pouco esforço, se dedicam muito pouco para isso. Então, estar salvo aqui não é simplesmente obter para si essa salvação, mas sim, como numa escola, né? Pelo menos antigamente era assim, o indivíduo que não tirava as boas notas não passava de ano. E a gente vê, ouvintes, que muitas pessoas da humanidade estão repetindo de ano. E o objetivo dessa nossa cadeia terrestre, ouvintes, é atingir a quinta grande iniciação. E bilhões de seres humanos vão atingir esse objetivo. Aqueles que repetirem de ano vão ficar um tempo muito mais longo esperando a próxima oportunidade, no próximo conjunto de globos, de mundos, serão também outros tantos bilhões de seres humanos, mas que quando chegarem lá na frente, mesmo que tenham repetido de ano, também terão a sua oportunidade. Então, ouvintes, para arrematar esse assunto, a iniciação é um grande privilégio individual, mas os mestres só concedem esse privilégio para aqueles que querem estar a serviço da humanidade. Os mestres não dão esse privilégio por preço algum, não é possível comprar essa iniciação, não é possível puxar o saco de mestre, ouvintes, para que ele conceda ou venda essa iniciação. É preciso realmente ser útil para o nosso semelhante, ou cumprindo o que disse o Mestre Jesus, amar o nosso próximo tão fortemente como ele amou a humanidade, e amar o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos. O amor, ouvintes, é o que deve predominar, e sempre, ouvintes, reconhecendo a fonte de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque é nele que nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. Dele nós viemos e para Deus nós retornaremos, mais sábios, mais harmonizados, conscientes do que é ser humano, para uma carreira cósmica ainda mais alta, mais elevada, ouvintes, onde aventuras ainda muito mais espetaculares do que essa nossa vida aqui vão acontecer. Então, só podemos recomendar a todos o estudo do livro do Gina Rajadasa, nesse capítulo sobre a senda do discipulado. Está faltando apenas mais um último capítulo, ouvintes, para nós concluirmos esse estudo, e de pronto agradecemos a companhia de vocês nesta maravilhosa jornada de estudos aqui com a gente. E vamos encerrar esse programa, ouvintes, com as palavras do mantra da unidade do ser interno, evocando a nossa espiritualidade, que é o objetivo de tudo isso. Vamos, ouvintes, prestar atenção e tentar vivenciar essas palavras nas nossas vidas. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em nosso coração. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que a paz de Deus, a bênção dos mestres estejam com vocês e que as chispas divinas de vocês despertem o mais rapidamente possível, se manifeste cada vez mais nas suas vidas. É para nos lembrar disso que existe esse pequeno e humilde programa que paulatinamente vai alcançando seus objetivos. Paramos por aqui, ouvintes, nessa noite, mas voltaremos nas nossas próximas edições. Vamos deixá-los com a musicalidade da música da nova era aqui da Esotérica FM, sempre interativa com vocês, com 5 canais de áudio, e desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom descanso para todos vocês, e aqui de Osmar de Carvalho, finalmente, um forte, um fraternal, um caloroso abraço para todos vocês, meus queridos e minhas queridas ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.